a criança cantando. A criança, essa criança só canta de madrugada, depois da meia-noite, viu? Pode se preparar que ela vai fazer um solo muito bonito entre as 2 e as 3 da manhã. Hoje é o dia 15 de outubro. Os irmãos sabem o que nós comemoramos hoje? Hein? Não, em termos de denominação. Hoje é o dia batista. Hoje estamos completando 128 anos de trabalho batista no Brasil. É dia da criança, dia do professor. Dia da criança foi dia 12, né? E como é que eu... Tá bom? O microfone é complicado. Mais um pouquinho, vai achar. Você tem 1,70m, eu tenho 1,40m. E a proporção que a gente vai envelhecendo vai diminuindo, né? É, vai encolhendo. Fazer uma pequena correção na programação que os irmãos têm aqui, para questão de orientação. Amanhã à tarde, nós teremos 2 palestras, uma para as esposas e outra para os esposos. E os textos bíblicos são o seguinte: para as esposas é a aba do cobertor. Rute capítulo 3, verso 7 a 9. Quero pedir às senhoras que estão aqui, às esposas, que leem hoje pelo menos o capítulo 3 do livro de Rute. Se puder ler o livro todo, pode ler. É um romance muito bonito e compensa ler. Um livro pequeno, dá para ler com coisa. Então a aba do cobertor é Rute 3, 7 a 9. E o que as esposas esperam dos seus esposos, Efésios 5, 22 a 33. É a dona Aldiva que estará falando sobre este assunto. Eu não fui tão afoito como Dona Aldiva, né, em dizer o que os esposos esperam das esposas, que depois eu sei que, como eu vou falar para as senhoras, para as mulheres, certamente eu apanharia se terminar a palestra. Então eu prefiro me resguardar e não criar problema com mulheres. Com mulheres não cria problema. Eu costumo dizer que quando Deus fez a mulher, Ele fez a mulher com um modo muito especial para ela ser amada e não para ser compreendida. Então, maridos que estão aqui, por favor, não tentem compreender a Eva que Deus colocou do seu lado, certo? Que o irmão não vai entendê-la nunca. E quanto mais velha ela fica, pior fica para se compreender. Que eu que o diga, né? Mas é muito bom, meus irmãos, estar com os irmãos aqui nesta noite e tratar deste assunto família. Quando a Sarita me telefonou, aliás, telefonou, falou, nem me lembro mais como é que foi, o assunto família, ele tem um leque que pode ser trabalhado muito grande. Então, quem vai falar sobre família fica num dilema. O que vai falar sobre família? A gente poderia falar, por exemplo, durante essas, hoje, amanhã e domingo, sobre criação de filhos, educação de filhos. Aí, dentro da educação de filho, a gente poderia tratar, por exemplo, a educação do filho quando bebê, né? O bebê antes de nascer, como é começar a educá-lo já antes de nascer. E quando a criança vai para a escola, depois que ele chega na idade dos juniores, na idade da adolescência e quando ele chega à juventude. Cada faixa etária tem um método especial de trabalhar com a criança, de um processo de educação. Isso daria aí uns 2 ou 3 congressos sobre educação dos filhos. A gente poderia falar sobre alguns perigos que a família moderna tem em termos de... Eu não aceito a colocação que se faz, os chamados modelos modernos de família. Para mim, família só tem um modelo, que é o modelo bíblico. Então, poderia-se falar sobre esses modelos que a sociedade coloca diante de nós, especialmente para os jovens que estão escolhendo os seus companheiros, as suas companheiras, né, sua esposa. É um assunto, ele dá um... Tem um leque também muito grande para ser atuado. Podemos falar, por exemplo, sobre as esposas que têm os esposos não membros da igreja, as dificuldades que elas enfrentam no casamento chamado casamento misto. É um assunto também que precisa ser trabalhado. Falar, por exemplo, sobre o ninho vazio, aqueles que já estão casados há longo tempo e, uma vez casados, os filhos foram embora, construíram uma casa muito grande, e depois descobre que a casa é maior do que a necessidade do casal, e agora eles ficam sozinhos, não sabem o que fazer, ficam olhando para o rosto do outro, e o marido mexendo na panela de arroz da mulher, e ela batendo como a colher de angu na cabeça dele para ele sair da cozinha, né? E às vezes termina se separando, porque a confusão é tão grande entre eles na velhice que um olha para o outro e não conhece quem é o outro, porque houve um período na vida em que se trabalhou para conquistar e conseguir dinheiro e estiveram tão distantes que quando voltam a se aproximar, são dois desconhecidos, têm que refazer o casamento. A gente poderia falar sobre aqueles que vivem sós na família, é o solteiro, aquele que fez uma opção de não casar ou não casou por algum motivo, não é? Mas às vezes uma opção. Os divorciados, os separados, enfim, são assuntos que estão relacionados com a família. A gente poderia falar sobre finanças na família, dar um congresso e chamar os irmãos para quebrar e cortar os cartões de crédito. A gente traz uma tesoura e corta todos os cartões de crédito sem problema nenhum e vai embora no final do congresso, feliz da vida porque não tem mais cartão de crédito e acaba com a briga em casa por causa do dinheiro. O dinheiro ajunta, também espalha. Ele espalha mais do que ajunta. São assuntos que a gente poderia falar. Então, a gente fica, quem é convidado para falar sobre família, quando a igreja não dá os assuntos, foi o caso aqui, né? A gente fica num dilema sobre que assunto tratar. Primeiro, porque não conhecemos o auditório. Não conheço a vida dos irmãos, não conheço como os irmãos vivem, como é que são as famílias dos irmãos, se os irmãos vivem bem, não vivem bem. E, normalmente, eu tenho aprendido uma coisa no meu ministério. É que aqueles que precisam de congresso de família não vêm ao congresso. Certo? Quem vem não precisa. Normalmente. 90% daqueles que vêm ao congresso não precisam do congresso de família, porque eles sabem como fazer, sabem como viver e têm família estruturada. Agora, quem não tem família estruturada, normalmente foge de congresso de família, de palestra de família, de reunião de família, encontro de casais, eles fogem assim como se estivesse fugindo do inferno. Porque eles não querem ouvir as verdades que precisam ouvir e também não querem corrigir aquilo que deve ser corrigido. E eu vou aproveitar para fazer um comercial. Nós vamos realizar agora, nos dias 19 a 21 de novembro, em Poços de Caldas, o nosso congresso de solteiros, viúvos, divorciados. Estamos com 170 inscritos. Se alguém aqui da igreja quiser ir conosco, depois nos procurem. Dos 170 inscritos, nós temos 12 homens e 158 mulheres. É outro problema sério, os homens têm medo das mulheres. E têm medo mesmo, né? E uma coisa que está acontecendo nesse congresso interessante é que alguns casais estão tentando participar. E eu não consegui evitar, temos pelo menos 3-4 casais que se inscreveram. E eu fui saber que eram casados depois, porque pediram um apartamento juntos com a minha esposa, com o meu esposo, falei, mas não era para levar casados. Nós vamos fazer depois um para casado, tá bom? Então, eu escolhi falar sobre a diferença que Jesus faz na família, começando com a base da família, em termos de uma relação com Deus. Amanhã, com as esposas, a aba do cobertor, aquele seu cobertor fala e como fala, certo? Ele tem uma mensagem muito especial. À noite, na renovação dos votos conjugais, nós estaremos pensando sobre felicidade no casamento, sorte ou vontade, se é uma vontade ser feliz ou uma sorte. Alguém pode tirar a sorte grande, né? Acertou na quina, encontrou a mulher dos seus sonhos, o homem dos seus sonhos, o homem perfeito. Se você encontrou, depois me diga como é que se encontra, porque eu não conheço ninguém até hoje que tenha encontrado o cônjuge perfeito, porque ele não existe o ideal. Agora, o real é diferente. Você sonha com um e depois casa com outro. Isso é normal. Então, às vezes, a pessoa fica dormindo com o ideal e ele tem que viver com o real, e o real é mais difícil. E no domingo de manhã nós estaremos pensando sobre a reciprocidade no amor. O amor é recíproco. Os textos que estão aí, gostaria que os irmãos lessem. Uma vez lendo os textos, vai nos ajudar na compreensão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 19. Até que horas eu tenho? Lá naquele relógio de lá, se está funcionando, são 20:34 e 32 segundos. Até que horas eu posso falar? Os irmãos pretendem dormir hoje, né? Tá bom. Então, vamos estabelecer pelo menos até 9:10, tá bom? Tá ótimo? Mas vamos dar um sinal quando chegar em 9:10. E aí vamos dar oportunidade também para os irmãos fazerem algumas perguntas, né? A minha mamãezinha já está tomando conta da minha voz, né? É complicado, viu? Por isso que eu estou dizendo que quando a mulher fica velha, ela começa a querer controlar o marido. E ela se sente no sentido de ser mãe, avó, bisavó e tudo, e começa a tratar de ele. Mas é bom isso, que isso aconteça. Lucas capítulo 19 é um texto muito conhecido, muito criticado, normalmente usado em série de conferências para apresentar o plano da salvação. Mas há no texto de Lucas 19 algo sobre a família e a diferença que Jesus faz na família. Então eu vou ler o texto, que eu já vi que a tradução que os irmãos têm aí é diferente da minha tradução. O texto diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois que era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isso, vamos atentos para este verso 7, que é a crítica que os vizinhos fazem à família de Zaqueu. E aqui você tem um fator muito importante sobre a família. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A diferença que Jesus faz na família. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Pai querido, nós te agradecemos pelo texto bíblico que acabamos de ler. Te agradecemos, ó Pai, porque é uma experiência vivida por Jesus com um homem pecador, o seu lar, a sua casa, os seus relacionamentos, o seu viver, e a maneira, ó Deus, como Jesus, ao entrar neste lar, fez diferença. E ao fazer diferença, Senhor Deus, salvou, e ao dar salvação, deu nova visão à família. E nós te agradecemos por isto. Te agradecemos, ó Deus, pelos lares que estão aqui representados, pelas famílias que estão aqui nesta noite. Que cada componente, ó Deus, de cada família seja usado pelo Senhor para fazer diferença na sociedade em que estamos vivendo. Abençoa, Senhor Deus, a cada lar em particular. E se porventura, ó Deus, aqui alguém de alguma família que esteja passando por momentos difíceis, dificuldades, lutas, provações ou privações, tentações, que o Senhor possa atuar com o Teu Espírito e que a Tua graça maravilhosa, Senhor Deus, ministre a estes corações para que encontrem em Jesus a solução para as dificuldades que estão enfrentando. Continua, Deus, abençoando a tua igreja, abençoando o ministério da tua igreja, aqueles que compõem a tua igreja neste local. E, ó Deus, fala ao nosso coração. Nós te pedimos por Jesus. Amém, Deus. Cada família, ela possui um aspecto especial. Então, cada família é uma família, né? A família, ela faz diferença na sociedade, ela faz diferença na igreja e ela faz diferença dentro da própria família. Porque aí a família, nós não estamos pensando apenas no casal, com os filhos, mas aquela família ramificada em que vem o avô, a avó, o tio, a tia, o primo, a prima, enfim, todos aqueles agregados que fazem parte da família. Normalmente o casal começa, os dois, e a proporção que o tempo vai passando, vai chegando os agregados. E nessa agregação, chega todo tipo de gente. Chega largato, largatixas, camundongo, rato, perereca, sapo, jacaré, certo? De tudo, tudo tem um pouco. Então, cada família tem, nesse agregado familiar, que é a família do irmão, que é a minha família, que é muito grande, e há muitos deles que eu nem conheço mais, que pessoas que entraram na família, mas fazem parte da família, eles trazem uma bagagem cultural, eles trazem um jeito de ser, eles trazem uma educação que receberam no seu lar, e isso vai interferir na família aquela família inicial daquele casal que entrou na igreja como dois pombinhos, nela vestida de branco, com véu e grinalda, e houve aquele casamento feliz, né? E as testemunhas, os convidados hipocritamente vestidos, que o pessoal que vem para casamento vem em vestimento hipócrita, que ninguém usa mais aquela roupa depois do dia do casamento. Usa? Vocês já viram as mulheres chegando depois, no dia seguinte do casamento, com aqueles vestidos longos, aqueles decotes horrorosos, aqueles caminhos do inferno tudo aberto? Ninguém vê, certo? Então, aquilo é hipocrisia pura. Então, o casamento deveria ser feito com a roupa que nós usamos no dia a dia. Se o indivíduo é mecânico, ele devia casar com o macacão da mecânica. E se a moça, por exemplo, é enfermeira, ele devia casar com o uniforme de enfermagem para ser a vida real. Então, aquela cerimônia de casamento, normalmente, não tem nada real. Às vezes, o que é mais real ali é a palavra do pastor, que tenta contornar as situações para poder fazer a cerimônia. Mas nada funciona. A noiva não ouve nada, o noivo não ouve nada, os parentes não ouvem nada, todo mundo está interessado no salgadinho que vai vir depois, né? No corte do bolo, enfim, naquelas coisas todas. Tudo isso é família. E nós somos obrigados a viver nesse contexto de família. E a família, então, ela tem as suas dificuldades. Algumas famílias são marcadas por brigas, e brigas homéricas. Nós temos hoje na sociedade alguns casos terríveis. O pai que mata o filho, a mãe que mata o filho, o esposo que mata a esposa, ou vice-versa, né? Filhos que estão matando pais. Então, isso é família. E, de uma maneira, é a família que vai nos revelar que ela está em crise, ela precisa de ajuda, e é um grito de socorro. Há famílias que, dentro desse contexto de briga, há ódio. Pessoas que não se falam. Não sei se há alguém aqui na família, por exemplo, da sua família, que você não se comunica com ele. Só encontra nos enterros. E no enterro, ele fica do outro lado do defunto, outro fica do outro lado, não se olham e aí se encontram. E então se encontram e se abraçam. Que bom vê-lo, né? Faz 10 anos que não o vejo. Só se encontra em enterro. Tem famílias que só se encontram na hora de enterrar um parente que era desconhecido. Aí morreu, a pessoa vem correndo para sepultar um indivíduo, para que ele não volte mais, né? E deixe um inventário maior. E aí faz parte da família também. Aí você encontra lá o primo, aí ele apresenta a quinta esposa. Você foi no casamento, primeiro casamento dele. E 10 anos depois ele vem com a quinta esposa, dizendo: esta é a minha quinta esposa. E as outras? As outras estão por aí, estou pagando pensão para elas. Então isso é família. Isso tudo interfere nas nossas vidas, né? Outras são marcadas por tristezas. Há famílias tristes. Há famílias profundamente tristes por traumas, às vezes por desastres, por mortes. Nós temos muita dificuldade em administrar a morte de um querido, a morte de um filho, a morte de uma pessoa com quem se viveu durante tanto tempo. Em Sorocaba, esta semana, morreu uma ex-ovelha nossa. Ela viveu muito tempo com o esposo morreu há 1 ano, e ela entrou num processo de tristeza e morreu agora dia 11. E eu creio que de tristeza, não conseguiu superar a ausência do esposo que partiu. Ela vivia para ele, ele vivia para ela. Não tinham filhos, havia um filho adotado, mas não tinham filhos, não tinham gerado filho. Então, ele era o pai, era a mãe ao mesmo tempo, ela era a mãe, era o pai ao mesmo tempo, era o filho, era a filha, e isso criou uma simbiose entre o casal. Então, isso é muito comum ocorrer. Então, são famílias que têm um contexto de tristezas. Há famílias que são alegres, por natureza. Você é convidado para um jantar, você chega lá no jantar, no almoço, você pensa que está todo mundo brigando. Todo mundo italiano, então se não é italiano, é espanhol, né? Todos falam ao mesmo tempo, todos gritam ao mesmo tempo, todos discutem ao mesmo tempo, todos são contrários ao Vasco, todos crucificam o goleiro do Flamengo e botam o Atlético, os mineiros lá dentro da mina de São José, no Chile, né? Diz que os únicos mineiros que não saíram do buraco foi o clube do Atlético de Minas Gerais, continua no buraco, né? Como eu não trouxe para o futebol, não é coisa. Então são famílias alegres, e é uma alegria mesmo, eles se comunicam, e eles vivem, e eles são unidos. Então isso faz parte de um contexto de família. Há famílias que são divididas em termos da fé. Às vezes há uma escolha que a pessoa faz, casou com alguém que não tinha a mesma fé. Não adianta aconselhar. Eu já aprendi que não adianta dar conselho a ninguém, porque ninguém segue conselho de ninguém. Então, quando a moça chega e diz, pastor, vou casar, o melhor que você faz é preparar o casamento, casar, ajudar, fazer amizade com o futuro indivíduo que vem, com a lagartixa que vai agregar-se àquela família, né, e à igreja também, e dar um apoio para ver se mais tarde ele consegue se converter. Porque se você diz que não faz o casamento, ela procura o padre da esquina, o rabino, o feiticeiro lá do centro espírita, qualquer lugar ela consegue, ela faz o casamento, a cerimônia dele. Então, não adianta nada. Ninguém segue conselho. E é normal, isso faz parte do contexto de família. Então há famílias divididas. E às vezes há famílias que, com essa divisão religiosa, terminam criando conflitos seríssimos. As pessoas não vivem bem em fator da fé. Uns creem de uma maneira, outros creem de outra maneira. Já pensou em ser casado com o testemunho de Jeová? É terrível, né? Não é fácil. É terrível. Um mórmon. Então, uma coisa assim não é complicado demais. Você conviver com uma pessoa que crê exatamente o contrário daquilo que você crê. Mas em todos esses contextos de família, Jesus faz diferença. Eu anotei aqui algumas verdades em que Jesus faz diferença. A primeira delas, sem Jesus, os componentes do lar buscam recursos humanos à procura de felicidade. Vamos voltar ao texto de Lucas 19. Nós encontramos nos versos 3 e 4 a ansiedade de Zaqueu. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu expressa aqui, no contexto de família, a sua ansiedade, o seu desconforto espiritual. Ele não vivia bem com ele mesmo. Ele não vivia bem dentro do contexto do seu lar. Nós vamos ver a seguir, que é uma crítica à família de Zaqueu. Era rico, o que vai nos levar a concluir que riqueza não traz felicidade. Não adianta ter dinheiro, uma casa bonita, casas lindas, maravilhosas, verdadeiros palácios que são paupérrimos. E há choupanas lindas e maravilhosas que são palácios, porque neles existe a beleza do amor da família. Zaqueu era um homem rico, tinha um bom emprego, ganhava bem. Roubava bem também, era um bom político moderno de 2010, sem problema nenhum, e era capaz de fazer promessas e outras promessas como um bom político faz. Mas era infeliz. De tudo isso que ele possuía, simplesmente leva a procurar alguma coisa. Então ele sai à procura. E quando alguém chega e diz, Jesus está passando, a cidade de Jericó, uma cidade pequenininha, há 2.100 anos atrás, mais ou menos, um pouco menos do que isto, e Jesus vai passando, ele já ouviu falar de Jesus, e ele corre. Os irmãos podem pensar neste homem correndo. E essa corrida de Zaqueu, essa subida nesse sicômoro, ou nesta figueira brava, mostra exatamente aquela ansiedade de uma família, de um homem em desequilíbrio. Um homem que precisa de ajuda. Um homem ansioso. Ele precisa encontrar algo. Ele tem tudo, mas não tem nada. Ele tem um lar, mas o lar não é lar. Ele tem uma família, mas a família não é família. Ele tem uma casa boa, mas a casa boa não traz aquilo que ele precisa. E aí Jesus vai fazer diferença dentro desse contexto. Então, repetindo, sem Jesus, os componentes do lar buscam recursos humanos à procura de felicidade. Como é que isso acontece hoje? É o esposo que trabalha 22 horas por dia para não ver a esposa. Ele quer chegar em casa de madrugada. Quando ele chega em casa de madrugada, ela já está dormindo, o terceiro, o quarto, o quinto sono, né? E ele não vai mexer com ela, que se mexer ele vai apanhar. Então ele chega na ponta dos pés, tira o sapato lá fora, né? E tira o cachorro da porta e entra na pontinha dos pés e vai dormir, porque ele não quer ver a esposa. No dia seguinte ele sai antes dela acordar, ou ela sai antes de acordar. Estão todos correndo. Não veem os filhos, não tem tempo para os filhos crescem. E de repente os filhos crescem e vão embora. E bom mesmo, 18 anos passam rapidamente. É o tempo que uma criança leva para crescer e sair de casa. Certo? 18, 20 anos. Às vezes ela sai para estudar fora e às vezes não volta mais. E aí você olha para o seu filho e diz, meu filho, e cadê meu filho? Cadê aquele bebê? Você não curtiu, não participou. Quer dizer, tem tudo. Por que que você faz isso? Então a esposa trabalha em 3 empregos. O esposo trabalha em 2 empregos, né? E tenta fazer tudo para ter uma casa que lhe traga conforto. Mas o conforto que existe na casa não é usado. Tem piscina, ele nunca entra na piscina porque não tem tempo. Tem uma churrasqueira no fundo do quintal, mas ele nunca faz churrasco, porque ele não tem com quem fazer churrasco. E se ele fizer churrasco, vai ter que lavar as panelas. E aí ele não quer brigar com a esposa, né? E ela queria as panelas brilhando lá e não vai colocar na churrasqueira, não vai fazer coisa. Tem tudo, mas falta alguma coisa. Então, nesse contexto, Jesus entra e ele vai fazer a diferença. A segunda verdade que o texto usa está no verso 7. Sem Jesus, o conceito que a sociedade emite da família é de infelicidade no lar. Há um conceito, todos ao redor olham para Zaqueu, olham para a família de Zaqueu e o chamam o seguinte: ele é um pecador, ele é um miserável. Ele é um pobre coitado. Ele tem 4 carros na garagem hoje, certo? O último modelo. Um deles é blindado para não ser assaltado na Avenida Paulista. Ou aqui na Afonso Pena, não sei, né? Aliás, essa semana eu fiquei muito feliz, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não é mais presidente, hoje o Mendes, né? Foi assaltado em Fortaleza, na beira da praia, né? Roubaram a corrente de ouro dele. Também vai andar, fazer caminhada na praia com corrente de ouro no pescoço, o que ele quer? Diz que ele não reagiu, não. Ele tirou o colar, deu, e nem chamou a polícia também. Agora, se o ministro Supremo não chama a polícia, eu vou chamar? Porque se ele não crê na polícia, muito menos eu. Ele não acredita, né? Ele não acredita nas leis. Mas tem tudo, mas não tem nada. Então, o conceito que as pessoas fazem é aquele conceito de que, na verdade, o indivíduo é infeliz. Ou então as pessoas têm inveja. Ah, se eu fosse o vizinho, né? Se eu tivesse aquela casa, se tivesse aquele carro, se eu tivesse aquele emprego. Mas se coloca no lugar dele. Ele é uma pessoa infeliz, é vazio. E dentro desse contexto, a família sofre. Porque a família, ela é construída nesse relacionamento do dia a dia, em que você trabalha com os filhos, vê os filhos crescerem. Você é cavalinho para os filhos dentro de casa, certo? Alguns só vão ser cavalinho depois de avô. Aí não vai ser cavalinho mais, vai ser jegue. Que não vai mais correr, né? Jegue não corre, jegue devagar, né? Não consegue mais andar. E o neto fica tentando movimentar o avô para ver se o avô corre dentro de casa, né? Com ele montado em cima. Não vai conseguir. Tem que aproveitar enquanto a criança é pequena. Isso exige tempo. E exige um tempo em que as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam fazer um conceito dos nossos lares, que os nossos lares são felizes. Mas para que eles sejam felizes, é necessidade que Jesus esteja presente. Então as pessoas olham para Zaqueu e dizem: é um pobre coitado, é um miserável. Tem um bom emprego, um bom salário, certo? Uma boa casa. Era uma casa boa porque hospedou Jesus e os discípulos. Jesus sempre andava acompanhado de 12 homens e mais alguns penetras que sempre estavam atrás de Jesus. No sermão que eu preguei domingo passado na igreja sobre criança, eu disse que todas as vezes que Jesus falava ou pregava, sempre tinha crianças perto. Era um menino com peixe e pão, era um menino que ele colocava no meio para dar uma lição de moral nos discípulos, né? Ética, sobre quem era o maior, mas sempre tinha crianças perto. Então Jesus sempre andava acompanhado de alguém. E quando Jesus entrava, a turma toda entrava, entrava a turba toda. O mestre entrou para comer, todo mundo entrava atrás. Convidar Jesus era um prejuízo. Ele nunca ia sozinho. Então, ele ia para o jantar, vinha um monte de gente atrás dele. Entravam e aproveitar a boquinha, porque não é sempre que se entra na casa de um Mateus para um jantar especial, né? E aí até a pecadora entrou para ungir os pés de Jesus. Então, neste contexto, note bem, tem tudo e não tem nada. E perde. Os irmãos podem pensar, por exemplo, numa desgraça maior do que perder um filho. Não dá para a morte, mas perder um filho para a droga. Eu tenho encontrado dezenas de homens e mulheres que, quando descobrem que o filho foi para o caminho das drogas, mas eu não sabia, nunca me ocorreu, eu nunca vi, mas nunca vi porque não quis ver. Estava onde? Estava dentro de casa. Só que nunca conversou, nunca sentou para conversar. Aí descobre que o menino é gay, que a menina é lésbica, aí a mãe entra em crise, o pai entra em crise, aí quer matar, não vai resolver nada. E aí vem: pastor, o que eu faço? Não vai fazer mais nada. Águas passadas, diz um ditado, que não tocam moinhos, toca? Passou, passou, você perdeu o tempo. Então há um tempo próprio. Os irmãos que são casais novos aqui, que têm filhos pequenos, dê tempo aos seus filhos. Ganhe menos. Mas não precisa de 10 mil reais por mês para viver. Pode viver com 2. Mas viver feliz, alegre, comer o pão de cada dia com os filhos, almoçar com eles, jantar com eles, lanchar com eles, certo? Discutir com eles à mesa, ver eles brigando na mesa lá, discutindo entre eles, ajudando. Não adianta nada, meus irmãos, deixar herança para os filhos. Eles colocam tudo fora. Não sobra nada, nada, absolutamente nada. E depois que o irmão fica aposentado, pegue todo o dinheiro que o irmão ganhou durante a vida, gaste-o em viagem com a sua esposa velhinha. Vá fazer um cruzeiro marítimo, certo? Vá para a Austrália, para qualquer lugar do mundo, certo? Para o Senegal, vai para qualquer parte do mundo. Gaste todo aquele dinheiro que o irmão juntou miseravelmente durante esse período de trabalho, trabalhando 20 horas por dia. Gaste tudo, não deixe nada para os filhos, mas nada mesmo. Porque se os irmãos deixarem, eles vão brigar. E como é que eles vão brigar? E além de brigar, ainda vão amaldiçoar o irmão. Às vezes eu vou fazer compra e alguém pergunta assim: o senhor quer parcelar? Eu falei: de jeito nenhum, não compro nada parcelado. Por quê? Eu não compro parcelado pelo seguinte: porque se eu morrer hoje, eu não quero que os meus herdeiros me amaldiçoem. Miserável do velho morreu e ainda deixou dívida para a gente pagar. É assim que a vida funciona. Só que nós não paramos para ver. Então Jesus faz diferença nisso. Terceiro, com Jesus na família, a liberalidade passa a ser experiência concreta. Note bem que esse Zaqueu, que era miserável, ele passa a ser liberal depois de encontrar-se com Cristo. Verso de número 8. Zaqueu diz, levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho roubado alguém, eu restituo quadruplicado. A presença de Jesus na vida de Zaqueu, no seu lar, mudou. Aquele esposo miserável que não compra um pãozinho dormido, certo? Que nunca levou a esposa para almoçar no restaurante da cidade. Olha, passa na churrascaria e vê o preço. É, fim de semana, né? É, R$19, está caro. Aí ele volta na terça-feira, R$27. Ih, está caro demais. Aí a pobrezinha da esposa quer porque comer um churrasquinho e ele não dá nem churrasquinho de gato para ela, porque é assim, ó. Certo? Aí ele telefona para o Habib, aqui não tem Habib, né? Sorocaba tem. E pede uma coxinha, ou pede uma esfirra. Quanto é? 47 centavos. Mas não era 45 na semana passada? Manda duas. Certo? E fica juntando. Ele é miserável. Ele precisa ter um encontro com Jesus para ser liberal. Ser liberal. Se o irmão nunca levou a sua esposa para almoçar fora, leve-a. Não é para almoçar no jardim, não. Depois nós vamos almoçar lá de fora, né? Coloca a mesa no quintal e almoça lá de fora. Não, leve, gaste. E se a irmã que ganha mais do que ele, hoje as mulheres ganham mais do que os homens, né? Leve o esposo para comer fora. Melhor restaurante, certo? Faça um jantar à luz de vela. Faça aquele jantar romântico, coloca uma música bonita para curtir realmente o casamento, curtir esta vida em família. Porque o irmão não vai levar nada para o túmulo. Ainda se deixasse como para a igreja, mas o pessoal não deixa. Deixa, pastor, aqui? Quando morre, deixa para a igreja? Às vezes deixa para a igreja dívida, né? A igreja ainda tem que comprar o caixão para a família do membro da igreja. Deixa nada. Tem que aproveitar. Zaqueu, nesse encontro que ele tem com Jesus, ele muda de vida. Ele passa a ser liberal. Essa é a diferença que Jesus faz na família. O indivíduo não é miserável. Ele não vive só para ele. Ele pensa na comunidade. Ele pensa agora, inclusive, nos pobres. Zaqueu começou a pensar até em pobre. Até então, ele nunca pensou em pobre. Pobre não existia para ele. Rico não pensa em pobre. Porque pobre só atrapalha, né? Ou não? É, pobre só atrapalha. Ou não atrapalha? Todo mundo quer ser rico. E se todo mundo quer ser rico, é porque pobre atrapalha, né? Eu não vi, nunca encontrei ninguém até hoje, né? Não quero ser pobre. A gente só queria ser pobre quando era criança. Eu sou pobre, pobre, pobre, de maré, maré, maré. Maré de? Sim, né? Os mais velhos aí sabem disso, né? Quem tem mais de 60 anos sabe disso. Muito bem. A presença de Cristo na família, então, torna a família liberal. Aquela família que contribui, a família que participa, aquela família que dá, aquela família que se identifica, aquela família que tem o lar aberto. que gosta de acolher pessoas, de receber pessoas. O lar existe para isso. Há lares em que ninguém entra. Está tudo lá, tira-se o pó, coloca novamente no lugar, ninguém mexe e fica ali um verdadeiro museu. E as pessoas andam dentro de casa, não tem aonde colocar o pé, porque está esbarrando em móveis, esbarrando em coisas. Tem 8 televisões, uma no banheiro, outra na cozinha, outra na casa do cachorro, e vai por aí afora, né? Mas não tem felicidade porque falta a presença de Cristo. Em quarto lugar, ao receber Jesus em seu lar, Zaqueu passa a herdar a bênção prometida para Abraão. Vamos abrir a sua Bíblia lá no capítulo 12 do livro de Gênesis e depois no capítulo 18 do livro de Gênesis. Vamos ver qual é esta bênção que Jesus dá a Zaqueu como filho de Abraão. Como filho de Abraão, ele passa a ser herdeiro de Abraão. Como herdeiro de Abraão, ele passa a ter direito à bênção que Deus prometeu a Abraão. Capítulo 12, verso 3. Quem sabe de cor? Se não sabe de cor, pode ler. Leia, Elias, para nós. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma bênção de Abraão, uma herança de Abraão. Herança nossa. E essa herança é repetida depois por Deus no capítulo 17 do livro de Gênesis, quando Deus resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e há um monólogo de Deus com o próprio Deus, no capítulo 18, aliás, a partir do verso 17, em que Deus fala consigo mesmo. É um monólogo. Quando Deus fala consigo mesmo, ele fala a respeito de Abraão. Então o texto diz assim: disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, aquela bênção lá no capítulo 12, verso 3, Deus repete no capítulo 18, verso 18. Mas no verso 19, Deus tem uma expressão que diz o que Abraão vai fazer em termos de família. Porque eu conheço Abraão, inclusive Abraão é chamado amigo de Deus, eu conheço Abraão, eu tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos, ele vai educar os seus filhos. Interessante que Abraão, filho da promessa, só um, né? Teve vários outros filhos depois que Sara morreu, quando ele casa com Setura, e tem também Ismael, que estão brigando até hoje lá também por causa da herança que Abraão deixou, né? Então, não deve deixar herança. Se tivesse deixado herança, árabes e judeus não brigavam, mas continuam brigando. Ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu tem uma experiência com Jesus, e a partir dessa experiência, Jesus diz o seguinte: Zaqueu, mediante a minha presença na sua casa, você passa a ser herdeiro daquela promessa que eu fiz a Abraão. Então, meu irmão, você que é salvo por Cristo, você tem uma herança. Jesus nos traz esta herança de Abraão. Qual é a herança que Jesus traz de Abraão? Que a nossa família vai ser abençoada. Então, se a minha família não está sendo abençoada, certo? O meu casamento não está sendo abençoado, os meus filhos não estão sendo bênção, o meu relacionamento no lar não está sendo bênção, a minha convivência familiar não está sendo bênção, mas eu sou um crente em Jesus Cristo, alguma coisa está errado. Eu tenho que parar e refletir. Ou Deus reservou estas bênçãos da família de Abraão só para alguns, o que não é verdade, ou o meu relacionamento com Jesus como Salvador e Senhor, ele está falho. Porque no relacionamento que eu tenho com Cristo, Cristo diz o seguinte: Zaqueu, você agora, você passa a ser da família de Abraão, você passa a ser um herdeiro das bênçãos que Abraão tem. As riquezas que eu prometi a Abraão lá no passado, elas são suas. Elas fazem parte agora da sua família. Tanto que Jesus conclui o texto dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Interessante que quando Jesus salva outras pessoas, ele diz: vai em paz, a tua fé te salvou, os seus pecados são perdoados. Ele salva o indivíduo, no caso de Zaqueu não, ele salva a casa, ele salva a família. E ao salvar a família, ele diz para Zaqueu o seguinte: Zaqueu, você agora é um herdeiro das bênçãos de Abraão. Teu irmão tem uma bênção na sua família, montei uma riqueza na sua família, aquela riqueza milenar que Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, especialmente aquelas famílias que têm um encontro com Jesus, e Jesus então passa a fazer diferença na família, porque ele traz para nós esta bênção que Deus deu a Abraão. Ele vai educar os seus filhos, ele vai administrar bem a sua casa, no caso aqui, ordenar a casa, administrar bem a casa. Ele vai ser um bom administrador do seu lar. Ele vai aprender a trabalhar com finanças, ele vai aprender a trabalhar com o tempo, ele vai aprender a trabalhar com relacionamento, ele vai aprender a trabalhar com as dificuldades da vida, ele vai trabalhar com as intempéries que a vida tem, ele vai trabalhar com as alegrias que a vida tem. Ele vai administrar tudo isso de tal maneira que a família, ela cumpra o objetivo divino. Qual o objetivo de Deus através da família? É fazer com que as pessoas tenham verdadeiramente um encontro com Cristo como Salvador e Senhor. Então o salvo, ele tem essa obrigação. Ele tem uma herança. Nós não somos pobres. Eu sou riquíssimo. E eu tenho direito à bênção que Deus prometeu a Abraão. É claro que eu não vou exigir nada de Deus, nem vou pregar isso aqui para os irmãos, que eu não creio nisso. Ninguém tem nada que exigir de Deus, mas é algo que eu posso tomar posse mediante a minha experiência de intimidade com Jesus. Por isso que Jesus faz diferença. Então, lá onde Cristo está presente, ele tem que ser diferente. A família vai ser diferente. Em quarto lugar, faltam 3 minutos. Com Jesus, a família é salva e passa a viver na dependência divina. Como ela passa a viver na dependência divina? Os relacionamentos mudam. Eu não consigo entender um crente brigando. Eu não consigo entender um esposo crente sendo um mau esposo, não sendo carinhoso. Eu não consigo entender uma esposa, uma mulher crente em Jesus Cristo, salva por Cristo, sendo uma esposa má e não sendo carinhosa. Eu não consigo entender um filho crente em Jesus Cristo sendo um mau filho, desobediente. Não dá para entender. Eu não consigo entender um pai que, se ele tem Jesus como Salvador e Senhor, sendo um péssimo pai para os filhos, ou uma péssima mãe. Não dá para entender. Porque se ele tem Jesus, algo na sua vida é diferente. Ele pode ter encontrado com Cristo depois de casado, não tem problema nenhum. Ele pode ter encontrado com Cristo na velhice, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que Jesus entra na nossa família, ele faz parte da família, eu tenho a bênção de Abraão, minha família vai ser diferente. Eu listei algumas coisas para os irmãos, não está aí não, viu? O esposo passa a amar a esposa, tendo como base o amor de Cristo pela igreja. Efésios 5, a partir do verso 21, até o capítulo 6, verso 4. Aquele amor ali é terrível. E dizem que Paulo não era casado. Não era casado coisa nenhuma, era casado mesmo. E Paulo sabia o que era amar a esposa. E ele desafia o esposo: você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se deu por ela, se entregou por ela, deu a vida pela igreja. E o esposo que ama a esposa, ele tem que dar a vida pela esposa. Inclusive morrer por ela, se for preciso. E aí nós, os esposos, estamos fazendo isto? Jesus faz diferença. E a diferença está exatamente na pessoa de Cristo. Então, um esposo salvo, ele é um homem romântico. Ele sabe falar de amor. Ele sabe fazer declarações de amor. Ele sabe amar. E ele sabe cuidar do objeto amado. Ele zela pelo objeto amado. O objeto amado para ele é algo especial. Que o amor que Cristo tem pela igreja é alguma coisa extraordinária. O que o diabo tem feito para destruir a igreja não é brincadeira. Mas Jesus dizia: as portas do inferno não destruirão a minha igreja. Ele deu a vida pela igreja. E Paulo vem e diz: esposo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí você coloca uma régua, né, lá na porta da cozinha, faz uma medida, né, e vai medir o amor pela esposa. Se você joga o lixo fora para ela, você coloca lá 1 centímetro, né? Se você recolhe o papel que está lá no banheiro, lá, é você e ela sozinho, não tem problema nenhum, né? 2. Se você vai na padaria com pão quentinho para ela, embora ela coma e fique mais gordinha, né, e depois fica reclamando que quer fazer regime, você não acredita no regime dela, mas você diz que acredita, né? Porque se não acreditar é pior. Então, mais um pouquinho, né? Se ela ronca de noite e você não reclama, mais uns 5 centímetros, né? Se ela tem o pé frio e você tem a costela quente, amanhã na aba do cobertor nós vamos ver isso com as esposas. Não vou adiantar, não. Mais um pouquinho. Aí você vai medindo o seu amor pela esposa. Está disposto realmente? Ela vai envelhecendo com você. Você é apaixonado por ela, dia após dia. Você não é aquele, como aquele mineiro lá que estava lá no fundo da mina, né? E descobriram que ele tinha um amante e uma esposa, né? E aí, com quem que ele quer ficar? Quer ficar com a amante. Pena que não deixaram o cara dentro do buraco. Se eu fosse o presidente do Chile, eu tinha mandado deixar ele há mais uns 15 dias, até ele se converter e voltar para a esposa verdadeira, com quem ele tem filhos, né? Mas o indivíduo é tão sem vergonha que nem morrendo muda de caráter. Não importa, a mulher do vizinho não é a mais bonita. A mais bonita é a sua esposa. E como é que Jesus quer apresentar a igreja para ele mesmo? Santa, gloriosa, sem ruga. Aí você olha no rosto dela, tem algumas rugas, não tem? Mas você é o culpado, às vezes, dessas rugas. Então, com Jesus, esta diferença. O esposo, ele passa a viver esse padrão de amor que Jesus tem pela igreja. É fácil? Não. Não é fácil coisa nenhuma. Tanto não foi fácil que para Jesus custou o quê? O Calvário. Custou a cruz. E às vezes é a cruz mesmo. Ela fica em cima de uma cama, você fica em cima de uma cama, não se locomove mais, e você tem que cuidar sem reclamar. Sem reclamar. Verdadeiro amor. A esposa passa a ver o esposo como alguém que deve ser respeitado, assim como Cristo respeita a igreja. Ela olha para o esposo e ela tem respeito por ele. Ela devolve o amor que recebe. Ela não é cri-cri. Nós conhecemos a história daquele homem que foi comprar cigarro na padaria? Não, né? Eu vou contar. Eu recebi isso pela internet algum tempo atrás. Diz que tinha um casal, vivia mais ou menos, né? Um dia um homem saiu e disse para a esposa o seguinte: eu vou comprar cigarro. Aí ele saiu para comprar cigarro na padaria e não voltou mais. Passaram-se 10 anos. Ela cuidou dos filhos, os filhos cresceram e tal, tomou conta da casa. 10 anos depois ele volta. Aí bate na porta, né? Ela abre a porta. Aí ela despeja em cima dele todos aqueles nomes lindos e maravilhosos que todo mundo conhece, desde o filho não sei de quê, até o filho não sei de quê, e ela vai, derrama, e senta aí que agora você vai ouvir tudo aquilo que está engasgado aqui desde 10 anos. Aí ele dá um passo assim para trás, bate a mão no bolso e diz: eu esqueci de comprar fósforo, eu vou comprar fósforo. Com a mulher dessa você tem que comprar cigarro e fósforo para 10 anos mesmo, né? Aí chega em casa, a mulher começa a reclamar. Aí reclama do papagaio do vizinho, reclama da torneira que está pingando, toda a torneira pinga, né? Reclama do Joãozinho que quebrou a vidraça, chutou o gato, puxou o rabo do cachorro, tirou nota baixa na escola. E aí o esposo chega em casa e fica, ele já vem assim: o que que ela hoje aprontou, né? O que que ela aprontou? Aí ele resolve, se ele não é crente, ele passa no botequim primeiro. Vocês sabem por que que eles passam no botequim? É para não encontrar com a esposa. Aí no botequim ele bebe, ele grita, ele torce pelo Flamengo, né? Ele dá gol para o Cruzeiro, dá gol aqui para o Santos e vai, faz aquele coisa, grita com os colegas e tal. Aí quando ele olha no relógio assim, 30h, ela já dormiu, agora eu posso ir para casa. Aí vai se arrastando, vai embora para casa, ele não quer voltar para casa. Mas a esposa que tem Jesus, ela vê no esposo alguém que ela deve respeitar e respeitar com amor. Ela devolve o amor que ela recebe. Ela é uma mulher diferente. Ela não vive o padrão das revistas de moda. Ela não vive o padrão das novelas. Ela vive o padrão que Jesus estabeleceu para a mulher. E Jesus estabeleceu um padrão elevado para a mulher. Os filhos obedecem com alegria, seguindo o exemplo de Jesus. Foi um filho obediente. Vós filhos, obedecei aos vossos pais, né, com amor, com dedicação. E vós pais, criai os vossos filhos no temor do Senhor. Note bem que a diferença que Jesus faz é muito importante. É interessante. Ele faz uma diferença. O filho é diferente, a esposa é diferente, o pai é diferente, o esposo é diferente. Há uma diferença muito grande. E a sociedade é enriquecida. Aí não precisamos gastar com divórcio, não precisamos gastar com pensão alimentícia, não precisamos gastar com adoção. Crianças precisam ser adotadas. Não precisamos discutir aborto em época de eleições, que não é época de discutir aborto, é época de eleições. A época é outra, não é agora. O presidente da República não tem nada a ver com isto. Vai ser coisa de político. Não é época para discutir. Se vai discutir, tem que discutir num outro contexto, dentro de uma outra estrutura, dentro de uma outra colocação do assunto. Não é em campanhas políticas, mas é palanque de política que se discute aborto. De maneira nenhuma. É claro que a Bíblia, ela é contrária. Então, Jesus, ele faz realmente uma diferença. Concluo. Eu passei 4 minutos. Qual a maneira que você tem, então, para fazer diferença na sua família? Simples. A maneira é uma experiência pessoal, concreta, com Jesus. 24 horas por dia. Antes de se revoltar contra o pai, você vai, como é que Jesus fazia? Foi obediente. Antes de agredir a esposa, como é que Jesus amou a igreja? Antes de falar mal do esposo para a vizinha, que vai acontecer? Como é que Jesus tratou a igreja e como é que eu devo tratar? Eu fui visitar uma ovelha minha, que deve ser disciplinada agora na próxima quinta-feira, por abandono, e ela está sendo discipulada por uma mulher da Cristã do Brasil. E ela levou lá do marido um lenço para o pessoal lá orar no lenço do marido. Aí eu disse para ela o seguinte: você toma muito cuidado que logo, logo a sua vizinha vai pedir a cueca do seu marido para orar. E você vai ficar sem a cueca e sem o marido, sabia? Você vai perder os dois. E você não precisa disto. Falta de experiência com Cristo. Então, meus irmãos, a família tem solução. A família tem esperança. O lar tem solução. Agora, se é uma instituição em que o inimigo trabalha, em que o diabo ataca, em que ele está presente, em que ele tenta por todos os meios destruir, é a família. Porque ele sabe que quando ele destrói uma família, ele destrói um lar. Ele tem centenas de pessoas desequilibradas ao redor. Filhos desequilibrados, esposa desequilibrada, esposa desequilibrada, tristeza, mágoa, ódio, ressentimento. Tudo isso ocorre pela falta e ausência de Jesus dentro do contexto lá. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Não como visitante, mas como aquele que vai dar suporte para que a sua família seja feliz. Você escolheu a esposa, né? Olha para ela hoje e diz: mas não é bem essa que eu queria, não foi essa que eu sonhei. Mas foi essa que Deus lhe deu. Agradeça a Deus por ela. E talvez não seja muito fácil conviver com você. Certo? Você escolheu o esposo, né? Ele é ranzinza e os homens são muito difíceis. Nós homens somos complicados também, mais complicados às vezes que as mulheres. As mulheres são complicadas e complicadíssimas. E ninguém entende mulher, nem elas mesmas se entendem. Tanto que não se entende que elas vão no shopping e elas compram um par de sapato a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Você abre o armário assim, tem 25 pares de sapato. Aí ela vai sair e fica olhando. Qual deles, né? Aquele. Ah, mas se botar aqui, ele vai ter que trocar o vestido, né? Aí vai para o guarda-roupa e abre, tem lá 50 vestidos, né? Ou 50 blusas, né? E é com aqui, mas se tá aqui lá, tem que trocar o cinto. E aí você fica gritando no carro que está na hora de chegar para o culto da igreja. É assim mesmo que Deus nos fez. Agora Jesus entra, e quando ele entra no lar, a família muda. Porque ele traz paz, ele traz segurança, ele traz amor, ele traz compreensão. Ele muda os nossos valores. E aí não importa o tititi da novela, não importa o que o mundo esteja fazendo, como é que está dizendo, se homem vai casar com homem, se mulher vai casar com mulher, não importa nada disso. Importa a minha família, e ela é bênção de Deus, e eu tenho as bênçãos de Abraão sobre a minha vida, e eu posso viver estas bênçãos no ano 2010, com a certeza de que Cristo faz parte do meu lar. Que Deus nos abençoe. Temos 3 minutos para perguntas.